Pessoal, vamos começar então? Deixa eu só ver se eu acerto esse texto aqui. Cara, o cara tem texto, velho. Que isso? O bagulho é profissional aí, O Gustavo. bagulho tá ficando sério. Cadê o patrocinador? Tá faltando É. o Diego, eu tenho um patrocinador aqui dos chocolates que bom. Chocolates que bom. Você poderia falar que é um orgasmo em minha boca? O chocolate, que bom, é um orgasmo em minha boca? Isso, exatamente. Não, você fala que o gosto do chocolate derrete como um orgasmo em minha boca. Cara, eu tenho medo de falar isso porque o editor, ele tem uma mente ardilosa. Ele pode usar esse pedaço para outra pergunta. Eu vou passar dessa vez. Vamos perder esse patrocínio Porra, a gente tá que nem o Flow, tá ignorando os patrocínios. aí. Ah, cara, é que a gente já Exato. ficou muito grande, né? You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight the feel and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcome. Beleza, pessoal? Começando mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E desta vez eu estou aqui com dois dos meus amigos mais inteligentes, mais espontâneos, mais carismáticos. Diego Queirobão. Eu mesmo. Tô aqui. Prazer. Como dá, galera? E diretamente da Nova Zelândia, Alê. Bom dia, pessoal, e boa noite aí no Brasil pra vocês. Muito bem, pessoal. E eles não sabem o tema de hoje. Que Esses loucura. Dois foram convidados aqui pro podcast por uma razão muito específica, por uma razão ímpar, eu diria. Esses dois são especialistas no assunto que vai ser tratado a partir de agora. Eles não sabem o tema ainda, mas eu preparei meu textinho aqui e eu vou dissecá-lo. Dissecá-lo? Assim que se fala? Bom, não vamos lá. Sei, cara, mas tô até com medo de ver o que vem por aí. Diante das mais diversas adversidades, venho, por meio deste podcast, realizar um distinto episódio para tentar, ao máximo, elucubrar a respeito desta temática que tanto nos inquieta. Desta forma, para não transparecer o tão ignorante e obtuso que sou, escrevo este lacônico roteiro, repleto de palavras de três sílabas, para discutir o tema de hoje, que é... Sou burro, eu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que ele tem um script, ele falou elocubrar, lacônico e obtuso na mesma sentença. Não é o Gustavo. Não é o Gustavo, claramente. Mas enfim, vai lá. Então, o tema é sou burro eu? Sou burro eu? Certamente, até a ordem dessa sentença já tá errada. Você ficou tanto tempo escondendo isso, Gustavo? A gente já sabia que era burro, não precisava de um podcast pra isso, caralho. Não, então, mas por que... Era 5 segundos. Mas por que que eu quero falar desse tema? É porque é o seguinte, pessoal, eu tava... Bom, esse tempo aí que a gente ficou sem um podcast, a gente ficou por uma razão muito específica. É porque eu comecei a dar aula, e quando eu começo a dar aula, parece que eu não faço mais absolutamente nada da minha vida. Eu nem treino, eu não faço absolutamente nada. Eu parei nesse período que eu fui fazer aula. E aí eu fiquei, porra... Não é possível que todos os professores se dediquem tanto assim pra alguma coisa que nem eu tava fazendo. Porque não é possível que eu demore 20 horas pra montar uma aula de 4 horas. Tá ligado? É, por isso se você demora, é porque você é burro. É por isso que quando a gente tá estudando, não vai fazer a prova, tem o pessoal que já fez a prova no ano anterior e tem a prova, que o professor já ligou, foda-se. Ah, não vou fazer de novo. Então, vou usar do ano anterior pra não ter esse trabalho. Então, mas depois que você tem pronto, fica tudo mais tranquilo. Mas, cara, não é possível que os outros professores façam isso que eu tô fazendo. Ou eu sou muito burro. É porque também, Você vai guardando seu repertório, você monta uma vez. Isso pra dar várias vezes, né? Cara, mistério resolvido. Você é muito burro. Você podia simplesmente ter pego algum professor que já deu essa aula e pedido as notas dele e você só atualizar com os seus dados, tá ligado? E aí você ia perder 15 minutos em vez de 20 horas. Muito obrigado, Diego, pela excelente sugestão aí. Como é que eu faço isso? Você pergunta quem era o professor antigo, entra em contato e fala, ó, vou dar a sua aula que você dava antes, tem como você me passar os slides, ou seja lá o que for que você dá? Beleza. Diego, é por isso que você tá no podcast de hoje. É por isso. Hoje a gente vai fazer... Fala aí, Ale. Tem um site que você consegue achar essas coisas. Ele chama G-O-O-G-L-E. Acho que pronto. É Google. E resolve seu problema. Cara, te damos duas soluções em menos de 5 minutos, cara. Eu acho que a gente que devia ser professor. Você não sabe o que tá fazendo. Beleza. Mas é o seguinte, pessoal. Então, já que vocês são tão espertões aí, eu separei aqui um teste, tá? Eu separei um teste aqui da Mensa. Eu não sei se vocês conhecem o que é a Mensa. Não. A Mensa? Eu vi você falar bagulho de gente inteligente lá pra entrar na escola. Nunca dei match no Tinder com essa... Nossa, é uma mina imensa, né? Eu não quero dar match. Essa daí eu passei não, pra na esquerda. Verdade, a Mensa é uma sociedade de um grupo de pessoas que pra você entrar nela, você tem que ter um alto grau de QI. E aí que tá. Essa Mensa... E calma aí. Uma pergunta antes de você explicar, que é uma dúvida que eu tenho. O QI é sempre o mesmo teste que todo mundo faz pra determinar o QI ou tem vários tipos diferentes? Não, tem vários. Senão você não tem como... Não, tem vários tipos de teste. Não dá pra você perguntar pro pessoal do ano anterior. Mas aí é foda. Mas é um teste padronizado, certo? E como é que você compara um teste com outros? Não, ele é padronizado. Porque as pessoas que fazem o teste de QI, Diego, são muito inteligentes. Entendi. Então eles descobriram um jeito de resolver esse problema. Entendi. O QI padrão é 100, certo? Certo. A média. E não, calma aí, não vamos colocar padrão por enquanto, porque vai que a gente vai abaixo de 100, cara. Então... Espera o resultado. Pra gente tirar 90, a média é 35. Calma lá. Vamos deixar uma margem pra erro aí. E pra pegar a imensa? Eu acho que precisa de 170, 180 pra cima, alguma coisa assim. Caralho, mas aí não é muito, não? Não pra gente, Diego, que a gente vai fazer não, esse teste. Com certeza. É um teste de treino. Né? É um teste de treino. Eles são divididos em três partes: em lógica matemática, em teste de inteligência emocional e nesse outro teste aqui, que é um teste geral. Tá? Eu peguei pra gente fazer esse teste geral porque eu já dei uma olhada por cima e dá pra gente conversar sobre as questões. Lembrando que não tem questão certa, não tem questão errada, tá? É só pra gente discutir aqui sobre elas, beleza? Tá, então a gente não vai responder as questões, a gente vai conversar a respeito? Não, a gente vai responder. Eu separei aqui três abas, pra mim, pra você e pro Alê, e a gente vai fazer o teste, e cada aba eu vou botar as respostas de cada um, entendeu? Não tem resposta certa, é só tipo, por sei lá, quantos livros você leu no último ano? Coisa do tipo assim, entendeu? Já tô me sentindo burro. Vai lá. Começando aqui... Lembrando que esse teste aqui, pessoal, é o teste da Mensa da Nova Zelândia. Eu traduzi a porra do teste, mano. Como que eu não posso ser inteligente? Não é possível. Meu, fudeu, velho. Com o seu nível de inglês, eu sei que a gente já tá em trouble. Vamos lá. Pergunta número 1. Eu fiz errado. Pergunta número 1. Na atual formação do grupo Revelação do Samba, quantos integrantes possuem? Caralho, eu não faço a menor ideia, mas eu chuto 6. Eu imagino que são é um número ímpar, porque sempre fica aquele cara no meio que canta e fica mais um número igual de caras pra direita dele e um número igual de caras pra esquerda dele que não fazem nada. Só fica sim, mas calma aí, vamos lá. Vai ter um cantor, vai ter um cara no cavaquinho, vai ter um cara no pandeiro. Ó. Tem as alternativas. Vocês querem que eu leia as alternativas? Eu quero. Claro, a gente não sabe porra nenhuma. Ó, alternativa número 1. Inteligentes ouvem apenas música clássica. Isso não é um número, Gustavo. Alternativa número 2. Vai lá, 2. Não, pessoal, é brincadeira. Não tem essa questão aqui, não. As questões são diferentes. Vamos lá, vamos começar a questão real. Vai. Mas a gente chutaria 7. Eu ia falar 6. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a sua área? Qual é a sua área? Aí tem as alternativas aqui. Humanas, exatas, biológicas, não tenho formação e ainda sou escolar. Sou estudante. Caralho. E aí, Ale? A minha é humanas. Humanas, tá. Você, Diego? Eu vou falar exatas com medo de vir umas perguntas fodidas, mas exatas. Exato. Não, não, as perguntas são iguais. Puta, tu não entendeu ainda. Não tem pergunta puta específica. Jeg, é, é que no final tem. Não, ô Jeg. É que. Então isso é um problema, cara. As perguntas são iguais, mas no final tem um handicap pra quem é de humanas. Ganha 30 pontos. Entendi. Pra quem faz miçanga. Ganha 30 pontos no final. É. Entendi. Eu vou botar aqui de exatas também. Vamos lá. Em relação à religião, sou ateu? Pratico fielmente? Não tenho uma religião. Tenho uma religião, mas não sou prático. Algo diferente disso. Qual a alternativa vocês acham? Eu sou não binário. Eu só queria ressaltar que sua tradução foi muito mal feita. Porque tenho uma religião, mas não sou prático, não tem nada a ver. Não sou praticante. Então o seu inglês já deixou a desejar aí, logo de cara. Ô Diego, olha só, esse teste não é em inglês, tá escrito em português aqui, tá escrito não sou prático. Você não disse que traduziu, cara? É. É, veja bem. Quase tudo. Entendi, cara. Mas aí vem a minha pergunta e já vou fazer a minha pergunta com a minha resposta. Diego, você falou que tava errado, mas tá escrito aqui da forma que eu falei. Cadê seu Deus agora? Que Deus, cara? Eu não tenho religião. Eu sou ateu. Ô Diego, você botou qual aqui? Você botou algo diferente disso ou sou ateu? Eu não tenho religião, não tinha uma opção? Ah, não tenho uma religião aqui, tá. Não tenho religião, acredito que haja um Deus, um ser superior, mas não penso muito nisso. Isso também vulgo agnóstico, né? Beleza. Agora vai lá. Em relação à sua posição política, primeira alternativa, sou apolítico, comunitarismo de direita, liberalismo de direita, liberalismo de esquerda, comunitarismo de esquerda, outro. Cara, eu não sei quais são as opções de novo. Não tem nenhuma que é tipo... Não tem o centro? Não tem, não. Nada. Eu tenho outro, né? Tenho outro. Pô, então põe outro, mas não acho que nenhum outro tá certo. Tem um meio termo aí. Tá. E cadê a anarquia, Gustavo? É outro também. É outro também. É outro também. Mas é... Põe no meu aí... Liberalismo de esquerda, velho. Liberalismo de esquerda, tá. Maconheiro. É brincadeira. Só porque eu fiz humanas? Só porque eu estudei filosofia? Por 15 anos. Vou botar que eu sou apolítico. Agora vem uma polêmica, hein, Diegão? Vai lá. É uma citação aqui, hein? Uma citação. E aí a gente fala se concorda ou não. Arte, história e geografia não servem para nada. Poderiam ser eliminadas do currículo escolar. Aí tem aqui. Concordo totalmente. Concordo em eliminar artes, concordo em eliminar história, concordo em eliminar geografia. Concordo em eliminar artes e história, concordo em eliminar artes e geografia. Enfim, discordo, acho que todas são importantes. E aí, pessoal? Discordo? Cara, eu discordo. Discorda totalmente? Discordo. Mas quando você fala disso, você tá querendo falar da parte de escola mesmo, né? É, antes de formação específica. É. Cara, depende do que a pessoa vai trabalhar depois, é bom saber um pouco de tudo. Então, discordo, tem que deixar lá. Eu também acho, é essencial esses três aí. É pra formar a base. Qualquer profissão, o cara tem que ter uma noção básica disso aí, Gustavo. O cara não precisa chegar a um conhecimento profundo, mas o básico tem que ter. Nos dias de hoje, é uma outra citação. Nos dias de hoje, filosofia não serve para nada. Aí tem as alternativas aqui. Elas são um pouco longas, eu vou ler o comecinho de cada uma, tudo bem? Aí a gente loucubra sobre, beleza? Cara, não sabe nem o que significa loucubrar, mas enfim. Eu acabei de jogar aqui no Google sinônimo de explica. Bom, beleza. Beleza. Vai lá. Nos dias de hoje, a filosofia não serve para nada. Vamos lá? Concordo. A outra, mais ou menos. Eu sei que deve ser importante, mas nunca parei para pensar muito sobre. A outra, é importante, vai além da ciência. E a última alternativa, no mundo, a gente tem que ser prático. Quem vai ficar discutindo, filosofando essas bobagens? Tentar discutir o que não tem resposta é perda de tempo. Ganhou. É a última, Diego? Pra mim é a última. Eu vou na minha opção. A minha opção é só sei que nada sei. Opa, então você vai nessa daqui então, ó. O importante vai além da ciência, analisar coisas como a religião, comportamento, ética e ainda discutir questões sem respostas como o que é a vida, o que é correto, o que é justo, o que define beleza. Vai nessa daqui? O cara tá dramatizando, né, a resposta. É, então, do que eles se alimentam? Onde vivem? Exatamente. Eu vou botar no mais ou menos, tá? Eu vou botar aqui no mais ou menos, tá bom? Beleza. Em cima do muro total. Próxima questão. Com relação à escolha do seu emprego, é importante trabalhar naquilo que gosta, mesmo que não ganhe muito dinheiro com isso? Ou ganhar bastante dinheiro, mesmo que não goste muito do trabalho? Dois. Acho que depende um pouco. Isso aí acho que depende até onde você tá, né? Sei lá. Não, depende, cara. Se for muito dinheiro, que nem... Eu não adoro meu trabalho, mas ganho bem. A ideia é investir pra poder me aposentar cedo. E ficar muito tempo sem fazer nada depois. Ou fazendo só qualquer. Mas eu acho que... Em circunstâncias normais, eu acho que é o dois mesmo, que o Diego disse. E pelas mesmas razões. Tá, eu vou botar aqui no primeiro. Trabalhar naquilo que gosta, mesmo que não ganhe muito dinheiro com isso. É, você vive isso, né, cara? Você é professor. Dependendo, tem professor que ganha bem no Brasil. Tem mesmo. Pô, meus amigos todos ganham muito bem. Tem professor que ganha bem no Brasil. Tem uns dois. Tá ligado? Aqui, professor de universidade e cursinho ganha bem. De escola particular, algumas escolas particulares. Sim, mano, professor de faculdade ganha muito bem, principalmente professor de humanas de faculdade, porque eles conseguem traficar entre os alunos e, mano, acaba muito mais dinheiro do que... Exato, não, aí tudo bem. Você une o que você gosta com dinheiro. Opinião... bom. Opinião... deixa quieto, vai lá. Você quer que tira, Diego? Não, quero que mantenha. É uma brincadeira, Alessandro, por porque favor. Na porra do último podcast, era pra ter uma hora e meia, mas graças ao Diegão aí, a gente acabou com 40 minutos. Aparentemente, eu pedi pra cortar tudo, eu não lembro disso. Não de cortar 40 uma minutos. Uma hora e meia? Qual tipo de desenho você mais gosta? Tipo comics de heróis? Homem-Aranha, Vingadores, enfim. Tipo mangá, anime? Dragon Ball, Naruto, enfim. Tipo nonsense, como A Hora da Aventura, Bob Esponja, Vaca e o Frango. Próxima, clássico, bem antigo, Pica-Pau, Pernalonga. Ou tipo da Disney, Bela e a Fera, Rei Leão. Tipos ácidos, como South Park, Simpsons. Ou os clássicos dos anos 70, dos anos 80, Hanna-Barbera, Scooby-Doo, Flintstones. E aí, pessoal, qual desenho vocês preferem? Caralho, não dá pra... Não tem uma opção que tenha mais de um, não? Não, são essas daqui os tipos de desenho. Eu já vou responder o meu. Eu prefiro o ácido. Prefiro o ácido, South Park, Simpsons são os que eu mais prefiro. Eu gosto dos nonsense também, Hora da Aventura, alguns anime também. Mas eu prefiro os ácidos. Eu assisto muito ácidos e assistia muito os clássicos também. Eu assisti tudo. Eu acho que o que eu mais assisti foi anime, eu acho. Mas não quer dizer que eu goste mais também, não. Eu assisto um que é bem culto, assim, que eu gosto muito, que é o Hentai. Esse que é um bom. Educativo japonês. Sim. Sim. Eu gosto muito desse. Cara, eu quero... Interessante. vou abrir um parênteses, né, cara? Aqui. Bom pra você. Eu vou abrir um parênteses aqui, cara. Mano, assim, não é por nada não. Mas eu não vou continuar minha frase, não. Bom, beleza, vamos continuar aqui. Eu boto em qual aqui, Alessandro? Bota em qual, Alessandro? Caralho. Ah, é pra escolher uma só? Em relação ao seu gosto musical, você considera realmente eclético? Parcialmente eclético? Seletivo? Limitado? Requisitado? Antenado, nostálgico ou casual? Tem a descrição de cada um deles aqui, com alguns exemplos de música, mas só falei as primeiras palavras aqui pra não ficar muito complicado pra gente, né? O que vocês consideram vocês aí? O que seria o parcialmente eclético? Ó, parcialmente eclético seria gosto de bastante coisa, mesmo mas com algumas ressalvas grandes em estilos e músicas. É isso, sou eu. Beleza. O Alessandro, eu posso responder aqui que ele não tem conhecimento nenhum. Deixa eu ver aqui. Eu diria que eu sou muito eclético. Não, eu diria que você é limitado. Porque minha... louco, muito eclético. Você conhece o Spotify. Tem Dire Straits aqui. Depois Dire Straits, Raça Negra. Não, eu não sou bom de decorar coisas. Eu nunca lembro o nome de banda ou o nome da música. É claramente da é maconha. Música. O cara faz anos, cara. Pelo amor de Deus. São anos. O cara esquece tudo. Isso tudo e tô sempre com fome. Fala, porra, o que aconteceu? Que fenômeno estranho, né? Que aleatório. No limitado, tá como assim, ó, gosto de dois ou três artistas, ou bandas, ou apenas algumas músicas. Eu gosto de tudo, inclusive os senhores estão convidados pra cantar um karaokê em casa qualquer dia. Então você é realmente eclético, gosta um pouco de tudo, de rock, pesado, ao pagode, de passando por... De Chopin até Anitta, sei lá. Caralho. Então beleza. O meu aqui, pessoal, eu vou botar que eu sou realmente eclético também. Caralho, o que você ouve, velho? Pra você ter uma ideia, Diego, eu gosto um pouco de tudo, do rock pesado ao pagode, passando por kizomba, polka, rap e baião. Você sabe ler, cara, que bom, beleza. Vai lá, continua então. Quando assisto um filme americano, eu prefiro dublado, prefiro áudio original, pois, ó, vamos lá, vou ler inteiro, vai. Duas vezes? Tem umas notas aqui. Prefiro dublado, nada como o... Vai lá, prefiro dublado, prefiro áudio... Vamos ler de novo? Original, Dolby 5.1, estéreo. Vamos ler de novo, meu lá. Meu Deus. Caralho, eu achei que era pra saber que isso, porque aí já tá negativo, Gus. Mas vai lá. Gustavo, qual que é o seu QI? Não. Não. Quando assisto um filme americano, eu prefiro dublado, nada como o conforto de não ter que ficar lendo. Prefiro o áudio original, filme dublado é horrível. Você perde a voz verdadeira dos atores. Prefiro o áudio original, pois falo inglês bem, o suficiente para ignorar as legendas e entendo o filme todo. E aí, qual que é a resposta pra vocês? Não, três, né? Sem legenda e áudio original. Porque você entende o filme todo. Porque eu moro aqui, né, velho? É o meu 3 também, eu prefiro no original. E não tem nada que eu consiga assistir dublado, cara. Assim, a animação, claro, que toda opção é dublada. Mas, né? Mas você bota legenda no, quando não. Você assiste em inglês? Sem legenda? Não. Porra, vocês são muito mais inteligentes que eu. Pô, você morou na Austrália, Gustavo, pô. Cara, Suits? Já tentou assistir Suits em inglês sem legenda? Eu assisti inteiro, sem legenda. Cara, Suits é muito difícil. A gente já sabe que você não fala inglês, cara. Não precisa falar Suits, pode falar Suits. Porque é um terno, não é uma suíte. Um quando banheiro. Vocês descobrirem aqui que o teste, na verdade, é o quanto babaca vocês são... Aí fudeu. Aí 170. Aí todo mundo perdeu, né? Não tem ganhador. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Na TV, eu prefiro telejornal, talk show, programas de variedades, reality show, quiz show e game show, programas religiosos, séries e novelas ou outros? O que seria um programa de variedades, cara? Programa de variedades ou relacionado à vida cotidiana? Tipo um Big Brother? Não, fudeu. É tipo aqueles programas que para só na hora do almoço, sabe? Ah. Sei lá. É, séries. Séries ganhou. Séries, filmes. Ou talk show também, talk show é legal. É, talk show tem alguns que eu gosto muito. Ó, assiste, não sei se vocês conhecem, The Graham Norton Show. É bom pra caralho. Muito bom. Esse cara é famoso pra caralho, é muito bom. Quanto à leitura, eu... Puta, aqui eu vou... Aqui vai ficar feio pra mim. Quanto à leitura, eu leio um pouco de tudo, como jornal, revista, blá, blá, blá. Leio apenas jornal ou revista, coisa da internet. Não tenho o hábito de ler, não gosto. Gosto de ler, mas tenho preguiça, leio pouco. Leio 15 livros por ano ou mais. Leio cerca de 10 livros por ano. Leio 4 ou 5 livros por ano. Leio 1 a 3 livros por ano. Pode pular? Infelizmente eu tô no de 1 a 3. E no lado, e no lado baixo aí. E tá melhor que nós. Eu vou botar aqui, ó. Não tenho hábito de ler. Não tenho hábito. Não gosto. Também. Qual frase abaixo você considera mais aplicável à realidade que você que te cerca, né? Toda pessoa tem um preço e pode ser corrompida. A honra é inquebrável e incorruptível. Tudo na vida é questão de mudança e adaptação. Se tudo me vai mais ou menos bem, o resto não importa. E aí? Eu acho que todo mundo tem um preço. Eu também. Eu ia falar isso. Todo mundo tem um preço, cara. Então, toda pessoa tem um preço, né? Sim. Inclusive, pessoal, aproveitar o momento aqui para anunciar meu OnlyFans. Fotos todos os dias, vídeos toda semana. Que maravilha. Bota aí. Na sua vida inteira, quantos livros você já leu? Ah, não sei. De 1 a 10? De 10 a 20? De 20 a 30? Mais de 30? Mais de 30. Mas é. Eu não sei. Eu não lembro quantos livros. Eu com certeza mais de 30. É porque HQ não vale, né? HQ não vale. Teve. Não, mais de 30. Pô, na escola a gente já leu mais. Na escola li uns livros, mas era pequeno alguns, então não sei. Então, mas é livro. Cara, né? Na escola a gente leu. Como que você leu 30 livros na escola, Diegão? Onde você estudou? Cara, quando você tá aprendendo a ler e escrever, você já começa lendo aqueles livros pequenininhos que você tem que ler pra provar. Eu lembro que na primeira série a gente tinha competição, acho velho. Que tá 30 a mais. Não, então. Mas o que eu entendo aqui nessa pergunta é o seguinte: é tipo, quantos livros você pegou e leu? Tipo, depois, não considerando então, esses, tá? Mas por que não esses? Aonde tá falando? Não, isso? Eu acho que você pode considerar aí um Dom Casmurro, os livros do colegial, mas esses menorzinhos, tipo de gibi, acho que não considera. Como não, cara? Tinha aquela série de lá, Quem Tem Medo? Quem Tem Medo de Dentista? Quem Tem Medo de Tudo? Eu acho que não considera esse, o Diego. Caramba. Ó, eu vou botar aqui de 1 a 10. Só isso? Gustavo? Caralho, se você leu Harry Potter, já foram 7 livros. Você não leu nem Harry Potter, então? Não li Harry Potter. Caralho, você é um fodido. Então tá. Eu li com a minha mãe, mas tipo, aí não conta, eu acho. É porque ela leu pra você. Eu não sabia ler, minha mãe deu pra mim. Porra. Se você leu O Senhor dos Anéis, aquele que vem dividido em 3 volumes. E o que vem em 1. Eu acho que considera 3. Eu acho que considera 3. Eu também acho que considera 3. É, porque aquela porra é grande. E a Bíblia? Considera uns 50? Que... Não. Ah, é, né? Não. Tem livro de Paulo, livro de. É. Tem livro não, de não, Lucas. Não, não, não. Não, não, não. Você já leu a Bíblia? Quem que leu a Bíblia, cara? Eu li um terço da Bíblia, eu acho. Não, cara, terço é outra coisa. Mas é, eu parei porque eu recebia muito spoiler. Os caras falavam aí de Jesus, que ele morria. Os caras falaram que ele morreu, eu parei. Né? É, eu fui na missa, o padre deu spoiler pra caralho. Foda. Cara, não sei. Eu li mais de 30. Não foi livro inteligente, mas foi livro tipo Harry Potter, eu li os Percy Jackson da vida. Eu li esses livros aleatórios. Eu acho que o último livro que eu li, sem brincadeira, é de um youtuber. Puta, cara, você não devia nem estar fazendo esse teste. A gente já sabe se o que é baixo. Já zerou, já. Já foi reprovado. Não, mas era sobre dieta, pô. Era do Caio Botura. Mas eu li esse também. Qual a melhor definição em sua opinião? Regras devem ser cumpridas, regras devem ser quebradas, regras devem ser cumpridas, dependendo da regra, regras devem ser quebradas, dependendo da situação. Caralho. Regras devem ser cumpridas, dependendo lá, não sei qual é. Nem sempre. É, regras devem ser cumpridas dependendo da regra. Definitivamente. Se bem que qual que é a diferença dessa pra outra? Regras devem ser quebradas dependendo das circunstâncias. Pretexto inicial é que tem que ser cumpridas. Aí dependendo, você pode quebrar. Tá. Também. Bueno, whatever. Mas, cara, pergunta então. Como é que esse teste leva eles a saberem se a pessoa é inteligente ou não? Até agora eu tô meio que. Second guessing, eu acho que você tá troco, você pegou o teste errado, cara. A gente tá no aquecimento. Eu acho que você pegou o teste errado, mano. Aí no final dá aqui, ó. Ah, eu era a Rachel do Friends. Tipo isso, tá ligado? Quem você é, que personagem do Batman você é. Caralho. É o teste do Facebook aqui agora. Meu Deus. O seu deu o Gil do Vigor, Diegão. É tipo... você é Sagitário com ascendente em Júpiter, sei lá. É, tipo, mano, é tipo teste do BuzzFeed essa porra. Você pegou o teste errado, com certeza, velho. Vai, vamos continuando aqui. Em relação a trabalho, qual a... É verdade, né? Em relação a trabalho, qual a alternativa mais correta para você? Se um superior mandou, eu obedeço, não questiono. Se um superior mandou, eu obedeço, mas faço do meu jeito. Se um superior mandou, eu obedeço, mas questiono. Se um superior mandou, eu obedeço, mas questiono, acho que posso sugerir algo também. Se um superior mandou, eu obedeço e faço algo a mais. Se um superior mandou, eu não obedeço. Cara, eu acho que pra esse daqui, cara, eu vou falar que se um superior mandou, eu obedeço. Eu nem questiono. Ah, obedeço, mas dependendo da situação, questiono. Depende da situação, do que tá... Não tem outros? Não tem... Mas nem parece que tá certa, velho. Mano, tem todas as opções possíveis. Como que não tá? Mas, assim, mas o fato de você questionar, você, mas mesmo assim você obedeceu, se o cara mandou você fazer uma coisa que você vai se pôr em risco, primeiro você questiona, depois você obedece ou não. Sim. Não tem uma opção de... Ó, então, não, mas a de questionar tem duas diferentes, ó. Se um superior mandou, eu obedeço, mas questiono. Tenho que saber detalhes que julgo necessário e a razão de algumas coisas. Aí tem a outra. Se um superior mandou, eu obedeço, mas completa. Questiono. Acho tudo. Que posso... É porque eu não queria ler tudo. Acho que posso sugerir algo melhor, entendeu? Tem obviamente essas duas alternativas. Você não leu nem 10 livros na sua vida inteira, né? Quero saber detalhes, mas não em toda situação também, né? Depende do tipo de ordem, mas enfim, essa daí acho que é a menos errada pra mim. Beleza, e você, Alessandro? Eu acho que questiono antes, que nem o Diego falou, dependendo da situação, né? Mas geral obedeço. Vou seguir em direção àquele iceberg, mas eu vou questionar ele depois. Depois que estiver afundando. Pô, tá vendo aquele casal ali com a minazinha apoiando na porta e o cara na água gelando? Exatamente. Passou. Quando você estiver no bote salva-vidas, você pergunta pra ele, mas por que você queria que eu fizesse isso? Eu vou falar, criança, mulheres e crianças, caralho, sai daí, velho, eu questionei essa porra. Entendi. Em relação ao sistema penal, sou você a favor da pena Gus? De morte? Eu botei que eu faço sem questionar. Mano, você nunca vai ser inteligente mesmo. Você perdeu já esse objetivo, esse concurso. Tá, vai lá. É sempre bom ter cercado de pessoas que acreditam em mim. Esse potencial é... Em relação ao sistema penal, sou a favor da pena de morte, sou contra a pena de morte, sou a favor de penas severas como mutilação, castração, mas não a morte. Sou a favor de penas severas como mutilação, castração e até morte, dependendo. Sou a favor de penas de morte em alguns casos em específico ou outros? Em alguns casos específicos. Em alguns casos específicos também. Tipo, você viu o Gabigol jogando no último jogo? Merece morrer. Não vi. Não assisti. Mas em alguns casos específicos. Cara, eu vou botar que eu não sou a favor. Cara, depende, cara. Tem caso que merece. Vamos aqui agora, ó. Em relação a drogas, aí vai englobar tudo, tá? Até álcool e tudo mais. Álcool, cigarro, tudo mais. Em relação a drogas, não consumo e sou radical, evito até medicamentos, consumo drogas lícitas socialmente, consumo drogas ilícitas socialmente, de vez em quando, com a galera, uso drogas lícitas e ou ilícitas frequentemente, várias vezes na semana, não consumo e sou meio radical, evito até medicamentos, bebo vários, olha só, Diegão, é você, hein? Bebo várias, vou até marcar aqui já, bebo vários dias da semana, mas não sou alcoólatra. Cara, não, eu não sou mais assim, né? Eu já fui assim, eu não bebo mais hoje. Qual que era a segunda opção? Acho que foi menos pior, foi a certa minha. Não consumo e sou radical, evito depois até dessa, medicamentos. A próxima. Consumo drogas lícitas socialmente. É essa aí. É, eu tô na última opção, galera. Eu sou de humanas. Bebo vários dias da semana, mas não sou alcoólatra. É isso. Não, brincadeira. Eu bebo socialmente. Bebidas, drogas lícitas socialmente. Tá. Jogo LOL. Eu vou botar aqui. Meu Deus. Consumo, sou radical. Cara, eu evito até medicamentos, cara. Mas será que isso daqui entra no meu? Não, você não toma nem remédio. Não, uso, remédio, não é uso recreativo, sei lá. Quando o médico passa, você tá falando, né? Quando estão falando de medicamento, estão falando sério. É tipo remédio que você precisa, não é cloroquina, caralho. A gente tá falando de... Não, mas eu tô falando, eu evito até medicamento. Tipo, eu não quero tomar... Às vezes minha garganta tá meio ruim, eu não quero tomar assim, nada. Mas se você... É fã de hábito, Gustavo. Mas se você for no médico e te receitou, você vai tomar, né, cara? E ele é costume habitual, não é um negócio pontual aí, a questão. Tá, tudo bem, eu vou botar aqui consumo drogas lícitas socialmente. Vocês me convenceram lá. Mano, a última vez que eu fui aí no Brasil visitar, eu te vi bêbado todos os dias. Você ficou bêbado até no, na Kennedy. O Renan tava pagando. O Gustavo sempre tá bêbado. Você vai me falar que você não consome. Mas eu também evito, tipo, medicamento. Oh, eu já tive que descer uma rua correndo pra pegar o Gustavo que tava rolando na rua. Eu evito ficar bêbado. Mas depois que eu tomo um copo, eu me transformo numa pessoa que bebe muito, tá ligado? Tá, porra. Você tá sempre alcoolizado, Gustavo. Sempre. Esta questão aqui é uma das mais polêmicas e a gente tava comentando sobre isso agora, Lê. Tava comentando sobre isso agora. É o seguinte a questão. Você está numa viagem bem longe e tem a chance perfeita de trair seu parceiro ou parceira com uma pessoa dos sonhos. Realmente linda e sexy. Sim! Rola uma... Calma. Desculpa, eu achei que era aqueles... Tá, vai lá. Não, calma. Rola uma magia muito forte entre você e seu parceiro, nunca vai descobrir. Vai ser só dessa vez. Lugar perfeito, pessoa perfeita e chance perfeita. As alternativas são: não traio. Segunda alternativa: eu realmente penso muito bem, mas só como é uma oportunidade única, eu me rendo. Outra alternativa: experimento para considerar a chance de mudar de relacionamento. É só para saber se eu gosto. Entendi. Não só faria isso, como já fiz muitas vezes. Cara, eu não sei, cara. Eu nunca namorei, então não sei, mas se você tá namorando, eu acredito que você não traia, né? É uma chance perfeita e... Se algum dia eu namorar, que você nunca mostra esse podcast pra menina, mas... eu experimento. Só pra ter certeza. Eu acho que é errado, mas então, eu quero... Então, pra ter certeza, seu lamento não é errado. Exato, né? Então, vamos botar isso. Eu acho que é uma questão que todo mundo diz que não, mas que todo mundo faria assim. Eu também acho. Fato. Inclusive, eu acho que se eu namorasse, a menina faria isso. Também. E eu acho que eu faria também a mesma coisa. Eu também acho. Eu não vou ser hipócrita, não. Talvez eu também ache isso aí. Exato. E eu espero que se um dia casar, ela não veja esse podcast. Esse podcast. Qualquer coisa a gente oculta, né? Qualquer coisa a gente oculta. Em relação a drogas ilegais, sou a favor da legalização, sou contra a legalização, sou a favor da legalização da maconha, sou contra e gostaria de proibir outras que são legais. Ah, sou a favor de liberar. Sou a favor da legalização da maconha. Todas não, porra. Da maconha. É, da maconha. Maconha é de... Não vai liberar crack, mundo, tá ligado? Todo mundo que quer usar, usa também, então, tipo... Libera e ganha imposto. Cara, eu vou falar que eu sou a favor de todas, cara. Da legalização de todas. Pô, mas vai liberar crack, mano? Vai liberar metanfetamina? Vai virar Walking Dead essa porra. Cara, mas se você quiser, você... Hoje em dia, você pega em qualquer lugar esse tipo de droga, Diego. Não existe não, isso. Não, mas droga mais pesada tem que ser... É que nem remédio que tem que ter prescrição. Mas isso é controlado, senão vira zona. Mas, por exemplo, em Portugal foi tudo liberado. E, tipo, deu certo, entendeu? Eles estão entendendo agora que tipo, pessoas viciadas não são pessoas viciadas, são pessoas que têm problemas. Não, também. Mas se você cuidar e tal, tipo, uma questão no nosso caso aqui. Mas é. Maconha pra mim tem que liberar. Já é na prática, né? Todo mundo usa em qualquer lugar. E o Diego também só maconha, né? É só maconha. Vamos lá. Você está em uma longa e demorada fila de espera de algum show e passa alguém na sua frente e de algumas outras pessoas também. Você, enche de porrada. Não ligo, realmente não me importa, fico bravo, mas não tomo nenhuma atitude, vou até a pessoa e a obrigo a sair, fico bravo e dou alguma indireta como reclamar em voz alta, ou quem fura a fila sou eu. Nossa, reclamar é claramente, de forma... Eu já dei indireta já. O que você falou? Eu não lembro, que foi, eu tava na fila de um parque aquático lá, aí no fim me deixaram passar na frente. Ah, então você fura a fila então? Não, o cara furou, porque tinha um cara que eles conheciam na frente, aí chegou mais dois ou três pessoas, sei lá, pra furar a fila junto. Aí eu não lembro se eu reclamei ou se eu dei indireta, aí falaram, então vai na frente, aí eu peguei e fui na frente, tá ligado? Deixaram eu passar, porque eu não gostei. Mas eu não lembro o que eu falei, não faço a menor ideia. Então você vai até a pessoa e obriga a sair? Ou eu você fica foi, bravo não, e dou alguma indireta? Eu não obriguei, tá ligado? Mas me deixaram passar. Eu acho indireta. Eu normalmente daria indireta, não obrigaria. Eu também dou uma indireta. Eu falaria alguma coisa do tipo... Oi! afila aí. Esse não foi um indireto, esse foi um cara com problemas de... com problemas mentais, sei lá. Faria isso daí, eu acho. Afila aí. Você ia se fingir de surdo e mudo pro cara achar que tá furando um deficiente e deixar você aí na frente, é isso? Não, eu falaria isso. isso não é uma fala, cara. Isso é um grunhido. Que porra é essa? Mas tá bom, beleza. Eu falaria diretamente. Tipo, porra, tá sacanagem, tá furando a fila, seu arrombado, desgraçado. Quer dizer, depende do tamanho do cara, né, velho? Se for um cara 2 metros e forte pra caralho, eu não vou falar nada. Vou ficar mas quieto. Tem uma fila inteira. Mas o cara tá errado. É, o cara tá. Claro, mas eu não errado. Quero apanhar, tá ligado? Eu prefiro perder 5 minutos a mais da minha vida do que tomar um socão. Entendi. Tá ligado? Depende, tem que analisar. A verdade é que ou eu não reclamaria, ou eu, mas ia ficar puto ali, ou eu simplesmente ia falar alguma coisa. Acho que eu ia falar alguma coisa, tipo... Não, acho que eu não reclamaria. Vou voltar e vou botar que eu não reclamaria. Eu acho. Você é um bundão, então. Basicamente, você é um bundão. Sim. Você não faz nada. Fico bravo, mas não tomo nenhuma atitude. Ah, mano, eu acho que sim. Você é um bundão. Não, eu tô sendo honesto. Vocês não estão sendo honestos na porra do jogo não, aqui. Não, tá. Então, se for nesse caso, então eu obriguei o cara a sair, né? Porque eu arrumei a briga. Foi a única vez que furaram a fila comigo e, no fim, acabei reclamando e deixaram eu passar, então... Considerando o país atualmente... Se eu fosse presidente, eu realmente investiria na educação, investiria na saúde, investiria no sistema penal e policial, abaixaria os impostos, investiria no turismo, acabaria com a corrupção, investiria em empregos, investiria em moradia. E aí? Ixi, calma aí, repete tudo aí. O que você investiria se você fosse presidente? É essa a pergunta. Tá. Um ou outro, você diz? As perguntas, eu digo as opções. É, tem que ser a sua prioridade, ó. Investiria na educação, saúde, sistema penal e policial, abaixaria os impostos, investiria no turismo, investiria nos empregos, moradia ou acabaria com a corrupção? Tem que ser um ou outro. Ah, você precisa de cada um, um pouco de cada. Você precisa de tudo, cara. Quer dizer... Não, mas vamos considerar as prioridades, né? Prioridades, o que vocês acham? Tem que parar a corrupção, seria o primeiro. Porque senão nada vai andar, tipo, nunca. É, exatamente, concordo com o Diego. Puta, eu vou na educação, cara. Mas o que adianta? Você investir na educação, você tem corrupção, vai o dinheiro que você põe na educação. O dinheiro não vai chegar lá, né? Vai virar a Ferrari de um cara lá. É, e... mano, pelo amor de Deus. Tem que tirar a corrupção. O que acontece no Brasil, inclusive. Uma pessoa que você realmente ama pergunta o que você achou do novo penteado dela. Você achou ridículo, mas a pessoa está animada. E aí? Eu elogio é um tipo de mentira boa. Eu digo a verdade e tento amenizar a situação. Eu digo a verdade, odeio mentir. Faço uma brincadeira pra pessoa notar que está ridículo. Algo diferente disso, depende da situação. O que vocês acham? Eu falo a verdade, mas não é porque eu odeio mentir, é porque eu falo a verdade, pelo amor de Deus. Fala a verdade, ainda mais que você vai ajudar a pessoa que você gosta ainda. Se tá ridículo e você falar que não pra ajudar, você tá fudendo, a pessoa vai sair de casa desse jeito. Olha só, eu digo a verdade, tento amenizar a situação, eu digo a verdade, odeio mentir. Eu digo a verdade, eu não tá, amenizo você, não. Valeu. Eu também falo. Beleza. Falo de uma forma... Tento ser ele... um pouco... Então ele ameniza. ameniza. Não, eu tento passar a mensagem que eu quero, assim, mas eu vou devagarinho, ameniza. Vai. Ameniza. Pra caralho. Não, sei lá, tá horroroso, não vou chegar de cara e falar, tá horroroso, vou falar assim. Já fiz isso. Ah, então... Entendi. No caso aqui, ó, eu acho que eu ia fazer uma brincadeira. Eu acho que ia fazer uma brincadeira, assim, pra pessoa notar que tá ridículo, tá ligado? Tipo o quê? Cagaram na sua cabeça. Ah, que da hora, esse penteado da hora, voltando pros anos 80. Claro que eu ia falar, mano, mas eu ia fazer uma piadinha do cabelo. Vai lá. Após fechar um negócio, apenas verbalmente com alguém, uma proposta bem melhor aparece. Você mantém a sua palavra, assume o prejuízo? Fica com a proposta melhor e cancela o trato anteriormente combinado? Ou procuro pra enxinchar e mesmo se ele não quiser, eu continuo com o acordo? E aí? Eu acho que é a última. Quer dizer, depende de quanto dinheiro a gente tá falando, tá ligado? Mas se eu já falei verbalmente que sim, eu geralmente vou e termino. Tá. E pago. Ah, também, acho que é a mesma coisa que dinheiro. Cara, eu acho que não, eu acho que eu cancelo o trato. É verbalmente só, tá ligado? Apareceu uma coisa melhor. Ah, cara, mas e a sua palavra? Não vale nada? Ah, cara, apareceu coisa melhor. Depende muito da situação, do que você tá negociando. É, eu tô... Meio tô vendo um negócio geral, assim, tá ligado? Eu acho que eu cancelaria o trato. Ah, eu comprei minha moto verbalmente e peguei ela 3 meses depois e tinha outras opções de comprar. Mas apareceu uma moto com metade do preço? Não, mas tem várias opções de moto pra comprar. Se apareceria, você continuava comprando? Continuava, eu acho. Continuava. Quando alguém do seu nível cultural te diz algo que foge do que você conhece sobre aquele assunto, você finge que sabia? Você desdenha da pessoa? Você tira sarro de leve? Você fica curioso? Quer saber mais e pesquisa no Google? Você aceita tranquilamente? Você verifica no computador e outras informações se aquelas informações são reais? Ou você tende a debater para chegar num ponto comum? E aí? Eu fico curioso e quero descobrir mais. Eu procuro no Google para ver se não é um monte de merda antes de discutir. Eu aceito tranquilamente, porque eu confio nas pessoas. Cara, se alguém te falando que a Terra é plana, você vai aceitar de boa? Não, mas é uma informação que você não conhece, tá escrito. Então, você conhecia, você já sabia que era plana? É, não, eu tô falando que você não... Então, não, o que eu entendi são um assunto que eu não conheço, isso daí eu conheço. Entendi. Para escolher uma pessoa ideal para casar, não existe isso de pessoa ideal. Ah, agora as alternativas, né? Essa daí foi a pergunta. Para escolher uma pessoa ideal para casar. Isso era uma alternativa? Vamos lá. Entonação é sensacional. Para escolher a pessoa ideal para casar, não existe. Dois pontos. Alternativa 1. Não existe isso de pessoa ideal. Alternativa 2. Sigo parâmetros restritos dentro de uma lista rígida. Meu Deus. Alternativa 3. Sigo alguns parâmetros dentro do meu gosto, numa lista de variações. Alternativa 4, não pretendo casar. Ou alternativa 5, outra ideia que não essas. E aí? Cara, Eu acho que eu sigo alguns parâmetros, assim. É, eu acho que eu sigo alguns parâmetros dentro de uma lista. Alguns parâmetros. É boa de cama? É. Ah, fechou. Quero meus parâmetros aí. Valeu a pena. É bilionária? É bonita? É boa de cama? É homem? Não, assim, é, não, ah. É boa, ah, ninguém é perfeito, vai. Eu vou pra outro, eu não sei. Achei nenhuma das alternativas boas. Eu seguiria uma lista de parâmetros, talvez. Eu também. Mas agora você segue dentro do seu gosto ou dentro de uma lista rígida? Não, do meu gosto. O Diego botou qual, Diego? Eu coloquei outros. Você não pretende se casar? Tá aqui, não pretendo casar. Tem um aqui. Não, eu não acho que... No momento eu não tenho plano de casar, mas eu não vou deixar de casar se aparecer a pessoa certa, tá ligado? Ou que eu considere certa, mas eu não sei que critério que eu vou usar. Olha lá. Um boato tangente à realidade que me cerca é mentira até que me prove o contrário ou é verdade até que me prove o contrário? Caralho. Putz, às vezes depende um pouco de fonte, do que é. É, tem todos esses detalhes aí, cara. Na teoria seria mentira até que prova o contrário, mas na prática, mas na às prática vezes é a correria do dia a dia. É mentira, é verdade até que se prova o contrário. Infelizmente, o mundo é assim, cara. Mentira se espalha mais rápido que verdade. É por isso que tem muita fake news aí. Porque a galera meio que acredita na primeira coisa que ouve. E é difícil mudar a opinião depois. Pra gente, é pessoal, só pra nós? Então não, é não, a frase é mentira até que prove ao contrário ou é verdade até que se prove mas ao contrário? Mas qual que é a pergunta? Em relação ao que eu acredito? Um boato tangente à realidade... Não, um boato tangente à realidade que me cerca. Então é que você acredita. Então, assim, é o que eu acredito, pra mim é mentira até que se prove ao contrário. Mas como se funciona na prática, a maioria das vezes é que é verdade até. Mas pra mim é mentira. E pra você também, né, Ale? É a mesma coisa, né? Só que na prática a gente leva como verdade ali, quando você ouve uma história ali. Assim. Na prática a gente acaba levando como verdade. Eu vou mudar. Exato. Né? Vou botar que é verdade até que se prove o contrário. Porque eu confio nas pessoas, né? Você tem que confiar nos outros. Ah, sei lá. Botar que é verdade até que se prove o contrário. Acabou agora, a gente vai pegar agora nossas respostas. Vamos lá então agora pra cada uma. Vou começar aqui pelo Alessandro, tá bom? Bora. O Alessandro deu aqui, ó. Ser ou não ser? Tá aqui como pra você, ó. Parabéns, você é uma pessoa comum, como a maioria deveria ser. Você tem um bom grau de pensamento e uma porcentagem pequena de idiotice. Você está contido na esfera de seu conhecimento limitado, mas acaba se sentindo bem assim. Boa de burrão. Estude, desenvolva-se, você tem grande potencial para deixar de ser medíocre. Caralho, acabou com o cara. Ah, Que violência desnecessária. Meu não Deus. Quero mais participar. Cansei desse jogo. Ah, eu acho que eu não entrei no Mercy, hein? Vamos aqui pro Diego. Acho que o Diego foi um... Ô, Diego, também. Olha só, não é por nada não, mas acho que você foi um pouquinho pior. Eu acho que você foi um pouco pior. Eu já tava esperando isso. Ó, o do Alessandro é ser ou não ser, né? O seu é. Você não é. Da hora. Parabéns e meus pêsames. Você é um ser pensante. Nem sei por que perdeu tempo com esse teste. Também não sei. Ah, não, você é inteligente. Sou foda pra caralho. Você é inteligente, né? Nem sei por que perdeu tempo com esse teste. Você tinha alguma insegurança ou dúvida quanto à tua capacidade? Pode descartá-la. Contudo, lamento por você ter que viver cercado de pessoas que não têm um grau mental tão desenvolvido quanto o teu. Caralho, fazendo assim se sentir cercado de potenciais idiotas. Seja paciente com eles. Nem todos têm o seu privilégio mental. Olha caralho, isso. Caralho, tá vendo? Não, então, não sabe nem por que eu perdi tempo fazendo esse teste. Eu vou falar, porque meu amigo que tirou uma nota muito mais baixa me convidou pra fazer isso. Eu não sei quanto eu tirei, deixa eu ver aqui. Peraí. Eu aceitei. É, o meu foi muito mais baixo. que deu o seu? Ele deu assim, ó. Hã? Que isso? Nada a ver isso aí, que ridículo. Aí botou aqui embaixo. Você é um completo idiota. Nem sei como aguenta... Não, nem sei como aguentam você. Recomece seu pensamento do zero com uma boa cabeçada na parede para abrir a sua mente. Lembre-se que seus bens materiais são só objetos. Lembre-se que a aparência física não equivale à mente. Lembre-se... Caralho, tá muito... Repetiu três vezes bem. Lembre-se aqui. O cara tá me dando uma lição de moral, mas botou lembre-se três vezes seguida. O cara te destruiu, irmão. Lembre-se que seu humor só tem graça pra você. Em poucos anos, garanto que você terá uma capacidade mental individual e poder de ponderar sobre alguns assuntos por pontos de vistas variáveis. Caralho. Que loucura. Destruiu. Com algumas palavras. Você nem entendeu, né? O mais triste é que você nem entendeu, porque foi um monte de palavra complexa. Caramba, hein? Bom. Caralho, você ficou quieto de repente? O que aconteceu? Beleza, então fechamos aqui o podcast por hoje. Acho que o próximo tema vai ser regra dos 15 anos, pessoal. Amanhã a gente vai gravar então, né? Regra dos 15 anos, vai ser postado mais pra frente, uma semana pra frente, provavelmente. E é isso. Cara, eu só queria falar que eu não acreditava em teste até esse momento. Mas como eu fui bem, vale a pena, gente. Passa aí que é quer bom. Quer dizer que eu tô triste com o meu resultado de 75 pontos? Eu acho que não teve quantidade de pontos. Por isso que ele não passou. Mesmo tendo ponto. Era tentativa e eu... Tudo bem, podia ser pior, podia ser o Gustavo. Sempre dá pra ser pior, né? Sempre. Bom, pessoal, obrigado pela presença, obrigado aí pra vocês. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Valeu, falou e até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. That's something everyone can enjoy.